Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí, para o Gilmar Andrade, os meus amigos de Abreulândia, no estado do Tocantins. Eu estou sabendo pelo Gilmar que o meu programa está passando na Abreulândia FM. Gilmar, um abração para você, muito obrigado. Você está me avisando, eu não estava sabendo, né? Nós vamos mudar o sistema de distribuição do nosso programa exatamente por isso, porque tem muita rádio que passa o programa e eu não fico sabendo. A sua rádio é uma delas, mas eu já tenho o seu e-mail, vou mandar para você o e-mail explicando como é que vai funcionar a partir do dia 1º de julho. Nós vamos mudar o sistema para facilitar a vida de todo mundo, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar cantou do Luizinho dos Poligonais, Sem Seu Amor, para o Rodrigo Rossi. O Rodrigo, ele mora em Bom Retiro, Santa Catarina, curte o nosso programa pela Portal da Serra FM. Rodrigo, um abração para você, um abração para os nossos amigos da Portal da Serra FM, bem ali em Santa Catarina, na cidade de Bom Retiro. Orquestra Clube da Valsa e o Destino Desfolhou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you.

olhar e esquecer que eu já fui solidão. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci e despertar, amar você, luz e amor, eu só porque te vi. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci, me despertar, amar você, luz, amor, só porque te vi. Ali eu vi amanhecer o amor que me adormeci, me despertar, amar você, luz, amor, só porque te vi. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paula Fernandes, Amanhecer. A importância do divulgador é essa, né? Quando você está começando, você precisa do divulgador para ficar famoso. Quando você fica famoso, quando você fica famosa, você precisa do divulgador para você não voltar para o anonimato. É o caso da Paulinha Fernandes, que ficou 18 anos pelejando até fazer sucesso, e agora quando lança um trabalho, ela usa os divulgadores para que eles distribuam o seu trabalho, porque não tem ninguém que dá conta de fazer isso sozinho, né? O trabalho do divulgador, ele é fundamental, e não tem divulgador que cobre o Brasil inteiro, não. Cada um numa região, por exemplo, o Flávio Bejar, ele faz Minas Gerais. São mais de 300 emissoras de rádio que ele faz lá em Minas Gerais, né? Então, se você quiser utilizar o trabalho do Flávio Bejar para divulgá-lo em Minas Gerais, é só ligar 619-981-3601. 619-981-3601. No próximo bloco, Chitãozinho e Chororó, Padre Alessandro Campos e Teodoro e Sampaio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem o nosso programa fora do Brasil. Olha, você que tá fora do nosso país, o trem aqui está caminhando, viu? Já tiramos a presidente Dilma. Vamos ver se esse que entrou e agora sumiu o chefe Michel Temer. Eu não tenho ilusão, não. Eu não sou, sabe, eu não sou daqui lá, vai, não. Nós temos que construir, porque eles destruíram o Brasil. Destruíram o Brasil. Nós estamos ajeitando aqui para você poder voltar, tá bom? O Ed Júnior Pires Cabrito, ele mora em Ouroeste, São Paulo, curte o nosso programa pela emissora local. Cleiton, eu queria que você fizesse uma homenagem ao Constantino Mendes, que é o compositor dessa música. Ele já não está mais conosco, ele morava aqui na cidade vizinha, era uma grande pessoa, né? Então eu vou homenagear em sua excelência o compositor. O Constantino Mendes, ele fez 60 dias apaixonado, Chitãozinho e Chororó. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. É cheia, linda, pequena, por Deus confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados, pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Thank you.

chorava e eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Quando fui crucificado, ele esteve comigo. Abriu minha sepultura, me deu o seu espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Padre Alessandro Campos, este é o meu Deus, para minha conterrânea de Coromandel que mora aqui em Brasília, Heloísa Nunes. Conterrânea, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Essa música é nova, Teodoro e Sampaio, Nós Tá na Fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Deixa quebrar, deixa moer. Hoje nós deita e rola e só vai embora quando amanhecer. No som do batidão é que a gente se agarra. Hoje nós tá sem freio, bonito no meio dessa mulherada. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, vai estar na fita, vai estar na fita. É na palma da mão, o batido do pé. Todo mundo animado, salão apertado, cheio de mulher. Só vai ficar de fora aquele que não gosta. Porque hoje que a solidão sai daqui na sola da bota. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Deixa quebrar, deixa moer. Hoje nós deita e rola e só vai embora quando amanhecer. No som do batidão é que a gente se agarra. Hoje nós tá sem freio, bonito no meio dessa mulherada. Onde tem som de viola e mulherada bonita, nós tá na fita, nós tá na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, vai estar na fita, vai estar na fita. É na palma da mão, o batido do pé. Todo mundo animado, salão apertado, cheio de mulher. Só vai ficar de fora aquele que não gosta. Porque hoje que a solidão sai daqui na sola da bota. Onde tem som de viola e mulherada bonita, vai estar na fita, vai estar na fita. Onde tem som de viola e mulherada bonita, vai estar na fita, vai estar na fita. Teodoro e Sampaio, Nós Está na Fita, para Ana Carolina de Monte Carmelo. Ela curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Nossa rádio está pegando ali numa, cerca de umas 30 cidades ali. Nós estamos entrando em Uberlândia, Araguari, Catalão, Patrocínio, Monte Carmelo, aquela região toda ali direto, né? E eu estou muito satisfeito. E o povo da região também, um pedaço do estado de Goiás, um pedaço lá da Vinópolis, Três Ranchos, Ouvidor, até Ipameri está chegando, né? Então eu fico muito feliz do povo estar me ouvindo lá, E abraçando a todos vocês e agradecendo pelo carinho, né? Não só das emissoras que transmitem o meu programa, e agora também na minha cidade, na nossa emissora de rádio, tem um sabor especial. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: está regularizada a suruba. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você achou graça quando eu falei que está regularizada a suruba, está oficializada? Para começar, eu não sou puritano, não sou religioso, não sou nada, não tomo conta da vida dos outros, mas tem certas coisas. Família, para mim, eu sou antigo, eu sou tão antigo que eu sou um homem que gosta de mulher, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não uso droga, não sou sem vergonha, não sou corrupto, sou um cara fora de moda, eu sei disso. Completamente fora de moda. Mas tem certas coisas, a família para mim é uma coisa super importante. Eu fiquei casado 38 anos com a mesma mulher e morreria do lado dela se Deus não tivesse tirado ela de mim há um ano e pouco atrás, né? Mas eu vi outro dia lá no Rio de Janeiro, um camarada casou no papel, foi lá no cartório, pá, casou com duas mulheres. Bom demais na conta. Se eu pudesse ter duas, três, né? Principalmente se elas pudessem cuidar de mim, se fosse rica para cuidar de mim, não precisava nem trabalhar, ficar só por conta delas, ia ser uma beleza, né? Aí eu fico pensando, tudo bem, no começo tudo é novidade, duas mulheres. Ó, a coisa mais difícil do mundo é administrar uma mulher. É custoso. Mulher é o trem melhor do mundo, mas a cabeça dela não bate com a dos homens. É um trem custoso. O meu irmão, o Hélio Aguiar, falava assim pra mim: Tato, mulher é um ser biologicamente incompatível com o homem. Se a gente entender isso, vai bem, dá para conviver bem, né? Mas eu fico imaginando, esse caboclo no começo é uma beleza, duas mulheres, um enjoou, vai para outra, menstruou uma, pega a outra e tal, tudo na mesma casa, sentado no mesmo sofá, vendo televisão junto. Mas e com o passar do tempo, e quando vierem os filhos, como é que vai ser isso na escola e tal? Eu sou antigo, para mim o que eles fizeram lá foi regularizar a suruba, legalizar a suruba. Agora, pensando bem, rapaz, essa ideia não é ruim, não. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, música nova, Olhando nos Seus Olhos. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. De repente você pode achar que o não dá, que o não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Thank you. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Antônio Vitor, do Ivan Moreno, olhando nos seus olhos para o Saniel, locutor lá de Cidelândia, no estado do Maranhão. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, ele curte o nosso programa. Eu acho que ele trabalha na outra rádio lá, né? Eu tenho um programa lá em Cidelândia, eu acho que ele trabalha na outra rádio, mas escuta a gente lá. Ô Saniel, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí, viu? Bom demais da conta. Lá no estado do Maranhão, muitas emissoras de rádio transmitem o nosso programa. Eu vou trazer as lendas, Milionário e Marciano, dia sim, dia não. Oi, amizade! Sou sua vida, você é os meus momentos. Além de muito amor, nós somos bons amigos. Amamos por desejo, não existe obrigação. Me dou bem com você e você se dá comigo. Um dia nós amamos, no outro dia compreendemos. Juntamos os problemas e tentamos resolver. Amor e amizade é a receita principal. Felicidade existe para quem sabe viver. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se demora. Nem deu tempo indo embora. Somos amigos de causar bastante inveja. Temos muito amor pra ninguém botar o defeito. Gosto de você do jeitinho que eu conheço. Você gosta de mim como sou de qualquer jeito. Amamos por desejo, não existe obrigação. Não temos fingimentos de defeito e de verdade. Podemos repetir nosso amor no mesmo dia. Porém, tudo depende do momento e da vontade. Dia sim, dia não. A gente se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se devora. Nem deu tempo indo embora. Quando é hora de amar. Dia sim, dia não. Se explica sem ofensa. Se eu falo, você pensa. O importante é conversar. Dia sim, dia não. A gente se abraça, se demora. Nem deu tempo indo embora. Quando é hora de amar. Milionário e Marciano, dia sim, dia não. Foi uma tacada comercial fantástica desse menino do Sorocaba. Esse Sorocaba de bobo, ele só tem o tanto que come, né? O João Mineiro saiu fora do combinado, subiu, logo em seguida foi embora o Zé Rico e ficou aí o Milionário e o Marciano batendo cabeça. O Sorocaba teve a ideia genial, juntou os dois, fez um projeto bem feito, porque ele tem dinheiro, sabe fazer, inteligente, fez uma coisa digna, deu aos dois o tratamento que eles merecem. De dois grandes ídolos, das duas maiores duplas da história da música sertaneja, né? Milionário José Rico e João Mineiro e Marciano. E ficou uma coisa sensacional, né? Milionário e Marciano que cantaram aí, dia sim, dia não. A minha amiga Zina, ela mora em Rio de Contas, na Bahia, curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. A Zina diz que o dia que não escuta o meu programa, diz que o dia pra ela não prestou, né? Zina, um beijão pra você, tá aí, ó. Fátima Leão, pão de queijo. Thank you.

pelas agruras da sorte, espero antes da morte, nos meus instantes finais, que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores, da terra dos meus amores, que não verei nunca mais. Relembrando Goiá, ele cantou o Poente da Vida para Beatriz Silva Reis, minha conterrânea do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Beatriz, beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da atriz Audrey Hepburn. Casar é trocar a admiração de vários homens pela crítica de um só. Casar é trocar a admiração de vários homens pela crítica de um só, é a frase irretocável da atriz Audrey Hepburn. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcos e Fernando. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Durante a semana você me ouve no rádio, no final de semana eu tô na televisão, né? Você pode assistir o meu programa pela Rede Brasil de televisão. Nós estamos em mais de 200 cidades do Brasil afora, mas se não tiver na sua cidade não tem problema não, porque a gente passa também, ó, no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTVC, pelo canal C1 das Parabólicas, tem essas televisão, esses negócios pirata que usa também, passa também, viu? Ou então direto no site rbtv.com.br, né? Todo domingo às 21h30, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcos e Fernando, com a luxuosa participação dos meninos do Tocantins, Henrique e Juliano, Trocam Tudo. Eu ouvi dizer que agora tem alguém melhor, que nunca te abandona e não te deixa só, que o cara é dedicado e sua mãe tá adorando. Já sei o que você anda pensando, o povo tá falando que você tá bem, você deve tá pensando isso de mim também. Mas sei de um detalhe que você nunca esquece, e quando chega a noite é que a saudade aparece. E aí você rola na cama tentando me encontrar, abraça o travesseiro pensando em abraçar, e liga pra uma amiga pra poder desabafar, reconhecendo que só tá tentando se enganar. E aí você te dá o meu número de celular, prende a respiração, desliga antes de chamar. Sabe que esse cara parece defeito, mas trocaria tudo pelos meus defeitos. Henrique e Juliano, e Marcos e Fernando e Rio Verde. Simbora! Obrigado, querido. E dizer que agora tem alguém melhor, que nunca te abandona e não te deixa só, que o cara é dedicado e sua mãe tá adorando. Já sei o que você anda pensando, o povo tá falando que você tá bem, cê deve tá pensando isso de mim também. Mas sei de um detalhe que você nunca esquece, que quando chega a noite é que a saudade aparece. E aí você rola na cama tentando me encontrar, abraço o travesseiro pensando em me abraçar, e liga pra uma amiga pra poder desabafar, reconhecendo que só tá tentando se enganar. E aí você digita o meu número do celular, prende a respiração, desliga antes de chamar. Sabe que esse cara parece perfeito, mas trocaria tudo pelos meus defeitos. Você vai lá na cama tentando me encontrar, abraço pra mim pensando em abraçar. E liga pra uma amiga pra poder desabafar, reconhecendo que só tá tentando se enganar. E aí você digita o meu número do celular, prende a respiração, desliga antes de chamar. Sabe que esse cara parece perfeito, mas trocaria tudo pelos meus defeitos. Fernando, obrigado, Rio Verde! Henrique e Juliano, lindo demais! A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcos e Fernando e Henrique e Juliano trocam tudo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo, viu? Você pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com, ou então nos meus perfis de Facebook, Twitter, essa coisa errada toda, WhatsApp, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês não me passam vergonha, vocês cantam ruim demais. Nossa Senhora, eu vou trazer um grande professor, o maior ídolo popular que o Brasil já produziu. A Faculdade da Música apresenta o mestre Roberto Carlos com a música do meu amigo, seu maestro Eduardo Lages, Cenário. Coração é como um palco, tantas as histórias já vividas, dramas, romances, comédias, paixões, um entrar e sair de ilusões, sem saber se é pra rir ou chorar. Já tentei mudar o meu cenário, e esse coração tão solitário, mas cada vez que as luzes se acendem sobre mim, de novo a mesma história, o mesmo fim. São lágrimas de amor que a maquiagem disfarça, mas não muda o personagem. Sorrisos tantas vezes encenados, deixado de lado na vida. Esse coração como um teatro vive em busca de um final perfeito, e agora em cena aberta eu vejo como ainda te desejo, querendo ser feliz. Meu coração te pede. São lágrimas de amor que a maquiagem disfarça, mas não muda o personagem. Sorrisos tantas vezes encenados, deixados de lado na vida. Coração como um teatro vive em busca de um final perfeito, e agora em cena aberta eu vejo como ainda te desejo, querendo ser feliz.